É uma iniciativa promovida pelo Grupo Alma de Coimbra, do qual o meu pai fazia parte, e obviamente que é uma iniciativa que nos enche de orgulho e significa muito, porque significa a admiração que as pessoas tinham por ele, não só os músicos com quem ele tocou, não só o grupo onde ele estava inserido neste momento, mas também todas as pessoas que se quiseram associar a este concerto, porque sabemos que a casa está cheia e que vêm pessoas de vários pontos do país que se quiseram associar a esta homenagem que lhe vão fazer e que eu acho que é mais do que merecida. Portanto, e recorda com muita saudade, certamente, todo o percurso do seu pai enquanto músico e compositor. Sem dúvida, foi um percurso cheio, tocou com os maiores nomes da música portuguesa e é um orgulho mesmo e uma saudade imensa que não passa e que aumenta a cada dia. Também acredita que outras iniciativas como estas venham a acontecer, no sentido também de perpetuar o nome do seu pai? Eu penso que sim e espero que isso aconteça. Normalmente as pessoas passavam os tempos são um bocadinho esquecidas. No caso dele, eu penso que isso não vai acontecer, porque mesmo ao longo destes 7 meses, os amigos têm tentado manter a presença dele sempre viva, em pequenas homenagens, referindo o nome dele às vezes em pequenos concertos. E ele, onde estiver, vai gostar certamente e vai estar a olhar por todos nós e a ver-nos. A Patrícia, seu pai não é natural do Conselho de Oliveira do Hospital, ainda assim tinha uma forte ligação a este concelho que adotou também como seu. Exatamente, o meu pai era minhoto, era de Flúrico de Bastos, veio muito novo para Coimbra, onde conheceu a minha mãe, e depois adotou Santo António do Alva, antiga Rapada, como a sua terra, e tinha realmente um carinho muito especial por este concelho, que ele dizia que era a terra dele, a razão pela qual inclusive ele está sepultado no cemitério de Penalva de Alva, e foi aí que ele passou também grande parte da sua vida, e nestes últimos anos de vida até passavam mais tempo, tinham recuperado a casa e passavam aí grandes temporadas, nomeadamente a temporada de verão era sempre passada ali.